seguirei aonde for. Ó Redentor celestial, encontro em ti o que eu preciso, ó Salvador. Te seguirei aonde for. Rico perdão e eterna paz é o que te seguirei.